E aí, parceiro? Corta cabelo é 2, cor é 3. Dentista, orçamento sem compromisso. Dentista, promoção aí, sem celular, bom usado. Bom pro celular, vendo ouro, vendo droga. Melhor preço, hein, gente? Vamos chegar aí. Dentista, orçamento sem compromisso. O verso é novo e bem criado, vai fazendo a poesia que carrego no peito, desenhando o dia a dia. As gotas de alegria descem com a chuva e vai trazendo a esperança que é jogada na rua. Se a vida me ensina a viver de qualquer jeito, eu vou trilhando o meu caminho, modelando o nosso gueto. Meu verso vai além da estrutura do seu mundo, jorrando litros de verdade contra esse plano injusto. No centro da cidade, onde existe o perigo, alguma coisa é trocada por dinheiro vivo. Pessoas gritando, vendendo suas vidas, vou levando a poesia da favela boemia. O gosto da derrota é amargo como fel, mas a chuva de alegria vai caindo do céu. A verdade se esconde atrás de cada verso. Se liga, irmão, é orquestra sem maestro. Eu vejo olhos, rostos, corpos, idades, cores, gritos, perfumes, lugares, identidade impressa em velocidade. A cada esquina do patamar dessa cidade. Eu vejo olhos, rostos, corpos, idades, cores, gritos, perfumes, lugares, identidade impressa em velocidade. A cada esquina do patamar dessa cidade. Selva de pedra, melodia inspira. Labirinto de concreto versus fakes na condução, ostentação e futilidades. Multidão esquecida entre as maquiagens. Minha vida é essa, subir Bahia, descer floresta. Seres humanos, código de barra na testa. Passageiro, cidadão, vitrine e promoção. Ruínas, ruídos, quanto costuma pra chama. Tô sem grana, sem grana, sem lama, sem drama. Sem minha dama, nessa cidade profana. Esquinas, ruas, cidade obscura. Automóveis, outdoors, bichos, pinturas, semáforos, ratos, ônibus lotado. Usinas, mendigos e versos urbanizados. Olhares que observam cada passo. Lugares, pessoas e atos. Liberdade parcelada, é sempre a mesma história. Paro por um momento, alguém me pergunta as horas. Eu vejo olhos, rostos, corpos, idades, cores, gritos, perfumes, lugares, identidade impressa em velocidade. A cada esquina do patamar dessa cidade. Eu vejo olhos, rostos, corpos, idades, cores, gritos, perfumes, lugares, identidade impressa em velocidade. A cada esquina do patamar dessa cidade. 3%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%.